Olá, sejam bem-vindos ao DVD Prepare-se para a Volta de Jesus. Nesse terceiro vídeo, o pastor Ezequiel Gomes falará sobre a natureza humana de Jesus Cristo e sobre a conexão entre o Salvador e os salvos, explicando quais são as implicações dessa questão para a volta de Jesus. Jesus tinha natureza pecaminosa? Será que Jesus foi perfeitamente idêntico a cada um de nós, de maneira que nós somos capazes de ser perfeitamente idênticos a Ele? Somente aqueles que forem iguais a Jesus estarão preparados para o seu retorno? Essas e outras questões sobre esse assunto serão respondidas pelo pastor Ezequiel Gomes, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que trabalha atualmente na Rádio Novo Tempo Gaúcha. Lembre-se que Jesus vai voltar e nós precisamos estar preparados.